agradecer. Está acabando o amor, você já não me pertence. Eu vejo por aí, você não está. Você não está comigo.